173, observa o táxi da Argos Delta no pátio principal, após Juliette, portão 02. O 273, solo. Consiga. No 273, observe a passagem do Airbus da TAM após Juliette, portão 02. Após o Airbus, Juliette, 02, 1273. TAM 3294 completa esse mentor 118 decimal 6. 86. Luciano 6259, livre acionar chame táxi. Vai chamar. Luciano 6201, no contato radar, do próximo voo 360, mantendo a pessoa da saída, guardando ela. 360, guardando Leda direto, no perfil da subida, Luciano 6201. Ou recusaram, mensagem 22. Mensagem 22, agora com certo retíssimo, 251. 251, boa noite. 6201, no voo direto Leda. Obrigado, Cid, mas já tá curvando pra Leda aqui, seguindo o perfil da subida, 6201. Paulo Salvador, boa noite, está 3. Pode dar um passo de lado na 5. São 3894, seu filho está aqui pela Alfa, e pode ser Juliette. Alfa, então Juliette, 3894. Né, 6259 com 110 da 4 horas de avião. 6259, autorizado táxi via Índia Alfa até o posto de espera. No posto de espera, chegou do Rio no 8, decimal 6, ajuste no 020. Índia Alfa, 26, ponto de espera, 6259. São 3894, autorizado ingresso na Juliette para o portão 08. Autorizado para 08, São 3894, boa noite. Salvador, muito boa noite, TAM 3629, decolando a sua escuta. TAM 3629, contato radar, só para o nível 360, saída da Eoleda. 360, perfil da Eoleda, possível voar Leda. Após 2000 pés, vou direto Leda. 2000 agora, voando Leda, 629. Tana 6201, chama Recife, 251. Recife, décima 1, Tana 6201. Salvador, 35332, essa é a identificação, então estamos fazendo a chegada a Mari. Desce para o nível de voo 050. Mari 050. Salvador, Butan 362, logo quando possível, vou abrir. Xané 6259, contato radar, vou para o nível 360, aguardando. 6259, sente. Pesulo 10 até Drive, após o pesulo 16. Após conforme a rota do plano de voo, decola da 10, com voo pela direita, saída da Eoleda. Após direto Drive, onde intercepta o pesulo 16. Transponder 5570, controle 120, sinal 8. Autorizado, nível 360, sonda 10, por lado direito na El Leda. É, rota eu pesulo 10, bridge, eu pesulo 16. Então vou decolar da 10, depois da saída, direto bridge, só interceptar o pesulo 16. 5570, transponder em 1208, controle gol 1273. Gol 1273, decolando a 10. Após Dael, Leda, após Leda, vou direto bridge, onde você recebe o pesulo no meio. Dael, Leda, bridge, o pesulo no meio. 1273, correto, repete não para puxa sonar. Vai reportar. Gol no 601, autorizado, puxa e repete não para sonar. Então, 3897, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340. Linha Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após, conforme a rota do plano de voo, decola da 10, com voo pela direita. Saída da El, Leda, após direto Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16. Transponder 5563, controle 120 do sinal 8. Então, 397, cotejamento correto, repórter transfere a puxa sonar. Então, 397, confirma o empate que se encontra. Portão 7. 397, confirma o portão que se encontra. 397, confirma o 18976. Taxi 601, tem 176 a bordo, 3 horas e 5, falta recanto. Voo no 601, autorizar táxi via Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre 118, decimal 6, ajuste no 020. 020, é autorizado via Índia Alfa, ponto de espera 18,6. 5338, vista para 2000 pés, ajuste 1020, está autorizado na ILS, reporte estabilizado. O Arquivo reportará estabilizado na ILS. 5338. No 567, direcionar, pode não para táxi. Eu vou no 6259. A 3603, a sua identificação autorizada de chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Controle Salvador, boa noite, Bono 601, decola da El, na escuta. Bono 601, contato radar, vou para o nível de voo 360, saída da El, Leda Bridge. Da El, Leda Bridge, 360, Bono 601. Você está efetuando algum tipo de desvio? 35338. Estou fazendo o status, estou mantendo a status. Tem 28 do ano, 35338. Está afastado uma milha à esquerda da nossa chegada. No 940, possível? No 940, para Guarulhos, nível 360, via Upper East, 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto trilha, após conforme a rota do plano de voo. Decola da 10, curva pela direita, da El Leda, após direto trilha, onde intercepta o Zulu 16. Transponder 5575, controle 120, decimal 8. Gol no 940, procedimento correto, repete o lançar acionado. São 3897, livre acionar, repórter não para táxi. Contarei táxi, estabilizado, TRIP 5338. TRIP 5338, completa, chame a torre, 118-6. 186? Afirmativo, 118-6. Certo. Uno 601, chama Recife, 125-1. 251, obrigado. Então, 3603, desce para 2 mil pés, ajuste 1021, reposto estabilizado. Papai, meu bravo, Alfa Tango, até a identificação. Papai, meu bravo, Alfa Tango, contato radar sua posição coral, mantém o nível 090.